Quilômetro 315, a viatura da Infraero está realizando a inspeção na pista 028 devido a reporte de pássaro. Quilômetro 315, autorizado alinhar e demolar o 0, o vento 2,0 graus na região. Autorizado na decolar para o 0, quilômetro 315. Qual foi o resultado da inspeção? Não foi encontrado o animal. Ah, tá ok. A aeronave se aproximava, reportou um animal sobre a pista, é isso? Assim? Ok, é 315, autorizado na decolar para o 0. 315, decolou ao 55. Chame o controle instalador no 20 decimal 8. Controle 208, na minha 315, posto. Lima, Lima, Fox, autorizado decolamento, controle. Boa tarde, sou Lucas da Brasília. 4231, aguarde. Todos os ajustes altímetros, 1 a 0, 1 a Papá Lima Lima Fox, outro lugar do táxi, reporte no ponto de espera do táxi, sou o papá. Lima Lima Fox, autorizado ingresso, pista 97, reporte ponto de decolagem. Até 2231 no solo aos 59, libere a próxima à direita e chama o solo no 21 decimal 9. Liga para a direita, 219, passando 2230. Azul 2S71, estabilizado final da 1-0. Azul 2771, autorizado pouso pistão a zero, vento 200 graus, 04 norte. Pouso, pouso, autorizado. Bateu o ponto de espera. Vai bater o ponto de espera, vou 207. Lima Fox, reporte para a decolagem. Para a decolagem, pistão 7, Lima Lima Fox, vento 200 graus, 05 graus. Direita 121-9. Direita 121-9, 2-7-7. Salvador, bom dia. Boa tarde, Xenia 326, X-Ray 1-0. Xenia 326, ajuste no 0 no 5. Autorizado pouso, pistão 0, vento 200 graus, 05 nós. Livre, pouso, pistão no zero, Xenia 326. Xenia 326, forma o tráfego à direita, em atenção no meu pé, o aerocomander, não interfere com a aproximação, se afastando para o setor sul. Resolva o avião, Xenia 326. Lima, Lima Fox, decolado a 03, ingresso à correia do axé, no meu pé, chama o controle no 20.8. 208, sobra. 7, autorizado decolagem Cristiano 0, 200 graus, 05 graus. Decorador 07, um contorno 208. 208, muito obrigado, boa tarde. 6321, decolada 10, chamo 14, 90, décima 8. 308, boa tarde, metro 31. Oi, Salvador, de Papa Cândido, Leto, Tango de Louro. Papa Cândido, Leto, Tango de Louro, ajuste 8915, tinha aproximação, gosto de estruturação de pouso. Tango de Louro. Azul 4065, a linha decola de imediato, separada? Imediato. Cruzado, linha decolar, pistão no zero, vento 200 graus, 059, azul 4065. Vento livre, decolagem azul 4065, ponto de vento? 200 graus, 059. Isso, até o ponto de vergonha no 659. O guardião 01 é forte quanto para decolagem. Leste, estamos no outro da pouso, pistão zero, vento 200 graus, 05 nós. Presente, Leste, estamos no outro, intenção de Leste, estamos no outro, tocar e arremeter e circular para 197, ponto final 197. Cuidado, Leste, estamos no outro, aqui emitido, pistão zero, vento 200 graus, 05 nós. Leste, estamos no outro. Decolado azul no 4, chama o controle no 20, décima 8. 208, obrigado, boa tarde. Frente ao guardião Verona. Aguarde, vou no 659, estimado para decolagem de 5 minutos, e o tráfego decolou frente meio perfil de saída com nível inferior. Ok, vai aguardar. Qualquer coisa a gente pode proceder mesmo, não tem problema, vai poder decolar de imediato. Aguarde devido ao tráfego na pista, fazendo toque emitido e já tem aproximação de 3 aeronaves com 6 milhas fora, ok? Ok, vou mover a suba para no meu pé, curva esquerda, ingressa a perna do vento, pistão no zero, aguarde para girar a base para 1-7, ingressa 1-7. Mantenha o setor norte, corrigindo. Aguarde para pouso, pistão 7, o Juliette Tangulô. Paciente Juliette Tangulô, subindo para o meu pé, vai aguardar para o setor norte. Torre Salvador, boa tarde, Lona 097, passando aqui a terra. Lona 097, autorizar pouso, pistão 0, vento 250 graus, 05 baixo. Autorizado o pouso, pistão 0, Lona 097. Eu formo tráfego, Santiago 402, no setor norte, a 1 no pé já interfere com a aproximação. Gente do tráfego, 1097. Estou aí, somos de abordagem, 442, estabilizado final, X-Ray, pista 10. Aí o 4462, ajuste a 10 no 5, chama aproximação número 2 para pouso. 4462, 1095, ajuste. Tango Zulu, tem condições de agilizar o final do 1-7? Afirmativo. Forma uma embraiada azul, a Induna, agora, agilize, aguardando instruções para pouso, o Juliette Tango Zulu. Tá certo, Juliette Tango Zulu. O Juliette Tango Zulu, reporte na vertical da IMA, ok? É a porta na vertical da IMA. Nós estamos no Lima, tem espera pelo setor norte. O Embraer da Azul já está passando o marcador externo. Mantém a espera pelo setor norte e aguardando as instruções para prosseguir. Tá certo, Juliette Angulo. Lona 097 no solo azul 8, direita 121 decimal lado. Direita 219 na 097. Azul 4462, informa o tráfego setor norte, 1 número 10. Ao Charlie 402, não aproxima, não interfere com a aproximação. 7, 4462. 4462 da Azul, utilizar pouso pistão 0, vento 250 graus, 62 de nós. Pouso, utilizar pistão 0, Azul 4462. Já 01, me escuta. Pressão é pro noroeste. estão indo na escuta? Afirmativo, Juliette Tanguilô. Sessão amostra CA50 irá decolar da cabeceira 97, o guarda azul não com prioridade. Fique atento atrás, quem vai decolar 500 pés. Então vamos ver se eu tomo mais um 360 pela direita, aguardando a decolagem do Guardião. Guardião 01, autorizar a decolagem, com proa norte, noroeste, vento de 220 graus, 05 nós, 500 pés. Guardião 01, informa o tráfego, a 1 no meu pé, no Charlie 402, em espera no setor norte, fica atento ao tráfego. Coxinha de aproximação, guarde pista livre, ajuste o time 10 no meia. O Oxame 314 informa o tráfego, setor norte, um Charlie 402 a 1 no meu pé, já interfere com a aproximação. Tráfego adicional, tráfego com Alfa CA50, um helicóptero da polícia local, decolando com o norte, já interfere com a aproximação. Azul 4462, no solo 22, direita 121, decimal 9. Fora do solo, Guardião 01. Postilha 6314, utilizado pouso pista no 0, vento 230 graus, 05 nós. Guardião 01, decolado aos 22, comprou a noroeste, aguarde transferência. No aguardo, 01. Sete, eu gosto de direção de pulo. Leva o pulo. Guardião 01, transfere o controle no 20 do sol, eu te regresso. Olha o 08, grato. Os 10 estamos no outro, já pouso pistola 7, vento 240 graus, meia dúzia de nós. Direção de pulo, baixou e travou. O número 59, utilizar o LIA e manter a pista 0. Ali, Mateo, 901, registrado. Solas 24, direita 121, decimal 9. Boa noite, 1884, escuta. Após o início do bolo da companhia à frente, tu vai manter o piso no zero. Cheque, posso mais o tráfego e manter. Muito obrigado. Número 659, cruzado, decolagem pista no 0, vento 250 graus, 05 nós. Já estamos o Lu no solo aos 25, confirma o empate. Autorizado, tá? Backtrack, reporte. Corrigindo, autorizado backtrack até o 45, é backtrack, baixa essa na frequência livre, boa tarde. 49, decola 225, chama 14120, decola 8. 208. Alto Espera, pronto, 1-0. Gol 1-2-5-6, autorizado aliado, mantém pista 1-0. Aí eu mantei 1-0, 2-2. Passou 2230, aos 32, 120, eu sou a outra. Decolagem pista 1-0, vento 240 graus, meia dúvida de nós. Estando na 1-0, vou dar 2-5-6. Salvador Azul 4048, estabilizado seguimento da pista 1-0. Azul 4048, autorizado pouso pistão 1-0, vento 230 graus 07 nós. Estabilizado pouso na 1-0, Azul 4048. 1-2-5-6, 34, chama o controle 1-2-0, desse valoso. Chamada 08, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Vermelho 20, final 10. Vermelho 20, continua a aproximação, guarda em pista livre, ajuste no 0 no mestre. No meio, guarda em pista livre, Vermelho 20. Quando o 60, cruzado pouso, pista no 0, vento 240 graus, 05 mais. Sobre pouso, pista no 0, agora no 60. Matatango, acho que é o fim uniforme, curtindo a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no meio. Oeste, Rocha Golfo Informe. Rocha Golfo Informe, autorizado por Pistão 7, vento 230 graus, 07 mais. Autorizado por 07, Rocha Golfo Informe. Salvador, Yotan 3367, final baixada gravando. Yotan 3367, ajuste no 06, aguarde a ligação de pouso. 367, autorizar pouso pista 10, vento 230 graus, meia dúzia de nós. 337. Acha você de forma no solo aos 4, 3, confio empático. Frisado, à direita via Papá, estação a frequência 2. Chame a 227, 3LL, mantenha a pista 0. Fuxan 6227, decola 247, chame controle 120, decimal 8. 08, 6227. Atalho 2231, autorizar a área, manter pista na zero. Carimba de apagar, 2231. Autorizado a decolagem, pistão a zero, vento 240 graus, meia dúzia de nós.